diretamente pra você que paga de ladrão, que se acha muito esperto, dono da situação. Vou direto ao assunto, vim aqui pra te informar, falar da minha vida pra você não ter que errar. Bobo, iludido e mané, se achava muito esperto, no entanto eu era um Zé. Meu orgulho falava muito forte, eu era mais que tudo, eu era mais que a morte. Foi então que ela rondou a nossa área, levou um truta nosso para dentro de uma vala. Aquele dia, aquela cena, eu jamais vou me esquecer. Um corpo, um caixão, acabou-se o proceder. Mais uma família que chora, mais um velório que rola. Sua família chorou, lágrimas de amor. Fim de semana, mas o funeral não acabou nosso terror. Não, não acabou nosso terror. Então pare e pense e analise muito bem. Será que algum ser humano tem o direito de tirar a vida de alguém? Não, é claro que não. Espero que você tenha analisado e chegado a uma conclusão. Assim como eu também cheguei, eu também já fui assim, prisioneiro do pecado, mas fui resgatado pelo filho do rei. Hoje tenho orgulho de falar que eu sou mais um soldado do Senhor, pronto para lutar. Junto comigo vem um homem muito forte, Jesus Cristo. Ele venceu a morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e mostrou pro mundo inteiro que ele é mais que vencedor. Assim ele tem feito comigo e com cada filho seu. Aqui quem fala é GB Júnior, aliado de Deus. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, vamos exaltar. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, irmão, vamos exaltar. O problema no Brasil parece nunca acabar. Solução, anda com Deus e ora pra melhorar. Prisioneiro da questão, hoje já não sou mais. Meus pecados, eu já deixei para trás. Enterrado e sepultado pela glória do meu Pai. Vida eterna é o que Ele prometeu para todo aquele que no pecado já morreu. Ai daquele que firmado na palavra não está, pois lendo a Bíblia eu pude confirmar. Em Mateus 7,23, lá assim está. Aquele que praticar iniquidade no céu não entrará, mas hoje como a minha, sua vida Ele pode mudar. Jesus não invade, bate a porta para entrar. Então cabe a você, a Ele aceitar os seus pecados. O Senhor, meu irmão, nunca mais se lembrará. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, vamos exaltar. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, irmão, vamos exaltar. Hoje eu posso te falar, siga nosso exemplo e venha se alistar. Assim como eu, um dia me alistei, agora faço parte do exército do rei. Aquela vida de esquema, não volto nunca mais, agora é bola pra frente, vou lhe mostrar como se faz. Assim como eu, um dia fiz, eu aceitei a Jesus, foi mais ou menos assim. Eu levantei a minha mão, abri o meu coração e o Senhor mudou a minha má situação. Se hoje você se encontra assim, tá na hora de você colocar nessa história um fim. Então se liga no que eu vou lhe dizer, Jesus me mudou e Ele quer mudar você. Não perca tempo, siga o nosso exemplo e venha se alistar. O batalhão que é forte está pronto para lutar. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, vamos exaltar. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, irmão, vamos exaltar. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, vamos exaltar. Siga nosso exemplo e venha se alistar. Batalhão de Cristo está pronto para lutar. Assim que tem que ser, assim sempre será. Jesus Cristo para sempre, irmão, vamos exaltar.